vivo sem jeito pra te dizer como é grande o meu amor por você. Quero ser o teu amado, quero o teu prazer. Você para mim agora é tudo ou nada. O meu coração já diz eterna namorada. Meu amor, agora vem, esquece a sua timidez mais uma vez. Quando brigamos você só quer chorar, dizendo pra mim que vai me abandonar. Vai embora e basta alguns minutos pra eu te ligar. Vai dar a você o que não deu a ninguém. É a garota dos meus sonhos, é tudo que eu sempre quis. A última e a primeira que me fez feliz. Então atende o telefone, eu digo é alguém que hoje vai dar a você o que não deu a ninguém. No meu corpo um fogo sem fim. Te amo tanto que não consigo controlar. E fico sem jeito pra te dizer como é grande o meu amor por você. Quero ser o teu amado, quero o teu prazer.